Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Nossa, Laura, o que, que foi? Tô aqui na cozinha, tá tudo bem? Ah, oi mãe, você tá aqui. Tá, tudo bem sim, por quê? Eu que pergunto, você vem lá de cima gritando que nem uma louca. Senta aí e toma um leite. Laura puxa a cadeira e senta na cozinha. Toma café da manhã enquanto conversa com a mãe, que está preparando algo. O rádio está ligado bem baixinho na cozinha, enquanto transmite um programa de receitas. Mas então, mãe, tu lembra que hoje é aniversário do Marquinho, né? Ai, filha, é verdade. Acredita que eu tinha esquecido? Tá bom isso aqui? Ai, eu também. Eu lembrei agora que eu acordei. E a gente nem comprou nada pra ele. Ai, no seu aniversário ele te deu aquele perfuminho tão gostosinho. Ai, mãe, para. Ah, todo ano a gente se dá presente. E nem vem, porque você mesma sempre fala que gosta de dar presente. Verdade. Então, eu também gosto. O que a gente pode fazer? Olha só, filha, a ideia que eu tive. E se a gente transformar esse bolo aqui, que eu tava fazendo pra vocês, em um bolo de aniversário pro Marquinho? Aí você pode levar até lá ou chamar ele pra passar aqui. Ai, mãe, ele não vai querer vir aqui em casa no aniversário dele, né? Mas eu gostei da ideia de dar um bolo pra ele, vai ser legal. Só que a gente precisa comprar alguma coisa também, né? Eu sabia que tinha alguma coisa a mais nessa história. A senhorita quer que eu vá junto com você no shopping pra comprar um presente e que eu pague o presente, não é? Credo, mãe. Tá bom. Se não quiser ir, tudo bem, eu posso ir sozinha. Só que o Marquinho é o filho da sua amiga também, não é só meu amigo. Mas tem como você adiantar minha mesada? Aham! Vai, mãe, eu já gastei tudo esse mês, mas foram compras do bem, eu juro, gastei tudo com livro. Tudo bem, Laura, mas dessa vez não tem como adiantar sua mesada. Eu também tô quebrada, filha, mas eu tive uma outra ideia. O que você acha de me ajudar aqui a fazer esse bolo primeiro? E depois a gente pode procurar junto na internet alguma ideia de presente que a gente possa fazer aqui em casa mesmo, sem gastar nada. Nossa, mãe, que pão durice! Não durice não, minha filha. Isso chama reciclagem. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma coisa bem legal pra dar pra ele. E tem mais. Eu duvido que ele vai ganhar alguma coisa igual. Eu acho que ele pode até gostar mais porque foi eu que fiz, né? Claro, meu amor. Que tal se a gente fizer uma cobertura de marshmallow? Sério? Adoro marshmallow, mãe! Quer fazer, Laura? Aham! Bom, pra gente fazer o marshmallow, primeiro a gente precisa fazer uma calda com açúcar e um pouco de limão. Você pega o limão pra mim, Laura? Que mais? 4 ovos na geladeira, por favor. Vai ovo no marshmallow? Só as claras, filha. Você já sabe separar a clara da gema? Não deve ser difícil, eu posso tentar. Isso. Vamos fazer assim, então. Enquanto eu faço a calda aqui, você separa as claras das gemas e vai colocando as claras aqui nessa travessa. Tá, e como faz essa calda? Bom, eu vou misturar água com açúcar, colocar no fogo. Aí eu vou misturando até o açúcar derreter e tudo se transformar numa calda, que a gente chama de ponto fio. Ponto fio? É, você vai saber quando chegar. Enquanto isso, você bate essas claras que você já tá separando até elas se transformarem em claras em neve. Nossa, tudo que vai nesse marshmallow se transforma. Ah, Laura, só você. Eu nunca tinha pensado assim, mas sabe que é verdade. E acho que é por isso que é tão legal cozinhar. Na cozinha, tudo se transforma. Já. Desculpa, moço. Mon petit, que susto me deste. Attention, não queremos um acidente nesse laboratório. Eu queria saber se a Clara já estava em neve. Desculpa mesmo. O senhor está bem também? Porque a gente está numa cozinha e não num laboratório. Oui, oui, je sais que é uma cozinha, mas também é meu laboratório. Meu nome é Antoine Laurent de Lavoisier. E vous? Prazer, senhor Lavoisier. Sou a Laura e tô tentando fazer a cobertura do bolo de marshmallow do aniversário do Marquinho. Bien, bien. E você precisa de ajuda? Bom, eu sei que eu tenho que bater as claras dos ovos até elas se transformarem em claras em neve. Sabe como é isso? Interessant. Claras em neve. Imagino que se batermos as claras, elas devem ficar fofas como a neve logo quando acaba de cair o inverno, não? Isso mesmo, Lavoisier. Você me ajuda? Deixa que eu bato as claras, já que não temos batedeira. Pena que não foi inventada ainda. Só da rama se trabalhou. Isso, vai batendo as claras até elas ficarem levinhas como as nuvens. Mas Laura, vem a cá e pare de fuçar. Vai acabar quebrando alguma coisa. Você falou que as claras ficam leves? Aham, e aí é que já dá o ponto, quando elas se transformam em neve. Já sei, você é o Lavoisier. Não é? Oui, oui, mon petit. Mas não foi isso que eu te falei quando nos apresentamos? Esse Lavoisier parece meio doido. Mas maluquices são o prato preferido de Laura nessa cozinha laboratório. O que será que vai acontecer com essas claras em neve? Será que o bolo vai sair? Acompanhe no nosso próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.